Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Trano, Jovem Nerd, e eu sou viciado em Civilization. Aqui é o Adrian Laubes da Ira, e trabalhar com games está longe de você jogar o dia inteiro. Ah. Aqui é o Tarquinio Teles da Hoplon, e eu sou o maior fã mundial da minha pug Mona Lisa. Aqui é o Orelha, e eu sou o Azaghal desse programa. Muito bem, mais uma vez Azaghal, nosso personagem Orelha, não entende nada do assunto, irá conduzir as pessoas que também não entendem, né? Porque nós vamos falar sobre profissão de desenvolvedor de games, como isso está crescendo no Brasil, né? É impressionante, muitos nerds que estão vindo esse programa são apaixonados por videogame, e aqueles que querem trabalhar nessa indústria, existe uma indústria de games no Brasil real? Não é só joguinho de celular? Vamos conversar com esses dois mega profissionais da área que tem muito, muito a acrescentar nesse papo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas ao Nerdcast. Vamos. Esta semana, Azaghal, foi ao ar, pra quem se lembra da promoção Coca-Cola Zero Jovem Nerd. Isso. E a vida de game. Exato, a promoção já rolou, o cara já foi escolhido e agora está no ar. Exato. O game, que ficou irado. Foi Lucas Nascimento, certo? Nerd, jovem nerd, o cara esportista, o cara luta, artes marciais. Não é? E é a correria de São Paulo, que é a vida de todo mundo que mora em São Paulo. Acabou virando um game beat'em up, que é aquele que você sai espancando todo mundo. Que ele é o nerd karateca, né? Ele é o nerd karateca, exato. Vão aí conferir o jogo, eu quero ver quem bate o meu recorde. É, o jogo ficou legal e o making of, né, as etapas do processo de criação do jogo também estão muito maneiras, os vídeos estão excepcionais, cara. Muito maneiro, quem gosta de desenvolvimento de jogo, assim, acho que é um prato cheio, ver esses making of, como é que os caras foram escolhendo, trabalhando, planejando tudo e transformando a coisa em algo físico real mesmo, né? Muito legal. Maneiro, desde o concept art até a programação, definir as colisões, a física do jogo, cara, é muito maneiro. Então vai dar uma olhada aí, o site é game.coca-cola0.com.br/minha-vida-de-game. Tem o link aí no post. Vá conferir, muito maneiro. Coca-Cola Zero. E agora, Azaghal, nós vamos fazer, presta atenção, um momento histórico, nossa primeira propaganda de carro, Azaghal. Olha aí. Não é uma coisa, meu amor? É um sonho se realizando. E só pra deixar claro, as pessoas fazendo propaganda de carro não ganham o carro. Eu, inclusive, propus esse tipo de parceria dessa vez. Vamos fazer uma parceria com a Citroën. Citroën, nós vamos falar de você. É o novo Citroën Aircross. As pessoas já estão vendo o Aircross pela rua. Pela rua, pelos aeroportos. Eu vi o Citroën Aircross no aeroporto de Congonhas. Tá lá bonitão e eu fiquei impressionado, cara. E tem aquela frente que é mega robusta, né? Uhum. Eu gosto de carro forte, assim. Uhum. Sabe? Com cara de Batmóvel. Sim. E ele tem uma frente, cara, tough. Ele é um carro homem, você diria. Isso, é, pode ser. Que tem carros que são mulher, não um carro de mulher, mas tem carros que são carros de mulheres, tem carros que são homens. Ele tem cara de homem, mas eu acho que pode ser dirigido por mulher. Não, claro. Não vamos estragar o público-alvo. Não, ele serve pra todo mundo. E ele tem uns negócios legais, cara, que é tomado, USB, tudo já vem direto, sabe? Uhum. Você não precisa mais ficar comprando adaptador USB pra carregar iPhone ou seu celular ou o que seja. Uhum. Já rola. Maneiro. E no banco de trás, não que onde no banco de trás, tem bandejinha. Olha só. Estilo avião, cara. Ah, que bonito. Que mais, assim, me chamou a atenção, fora a frente, que eu achei irada, realmente, foi o vidro do carro. Aham. Uhum. Que chama para-brisa. Sim. Parece que você tá dirigindo um ônibus em termos de visibilidade. Ah, isso é maneiro. Isso é uma coisa que eu gosto em carro. Tem carros que você não tem muita visibilidade na frente, tem outros que abrem bastante. E o Aircross, ele é assim. O Batmóvel, por exemplo, não deve ter muita visibilidade. Não tem. Exato. Nenhuma. Esse tem um mega para-brisa, cara. Chama para-brisa panorâmico. Quero comprar um carro com para-brisa panorâmico. E esse para-brisa, ele não é só panorâmico. Ah. Ele é acústico. Acústico? O que significa isso? O para-brisa acústico do Aircross é formado por uma lâmina com três camadas, sendo a intermediária anti-ruído. Olha só, leu direitinho. Não é? Para-brisas acústico e revestimento acústico do carro são feitos para diminuir o máximo a entrada de som externo. Ah, então você... Você não tem barulho de motor, você não tem barulho de... De rua. O barulho é diminuído. Chega daqueles carros de carroças, né, cara? Então você quer comprar um carro, Antes de decidir, vai na concessionária, vai fazer um test drive no Citroën Aircross pra ver se você gosta. Que aí você tira a dúvida. Não decida antes de testar o carro, hein? E se comprar, chama a gente pra dar uma volta e a gente faz um carro de palhaço maneiro. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby. Netscore.com.br. Olha só, chegou o Say Hello to My Little Friend. Mais uma camisa da nossa coleção cinema. Movie Coats. Você que gosta de coisas em inglês. Pra se juntar às outras que são espetaculares, tem agora, rapaz, close nos olhos de Tony Montana. Vai lá olhar na Netscore essa camisa mega boga. Rapidamente, só avisando uma dica de um cara parceiro. A Saraiva, por tempo limitado. Não sei até quando está no post, vejam no post. Uhum. Mas por tempo limitado está dando para clientes do Jovem Nerd, através do link do Jovem Nerd, 15% de desconto em livros. Cara. Aí, ó, dica do Natal, quem quer comprar livros, quem quer presentear livros, clique em qualquer link do Jovem Nerd para a Saraiva. Mas atenção, você vai ver o preço do livro normal. Quando você clicar em comprar, no carrinho de compra ele vai aparecer com desconto. Ele não vai aparecer na página, só quando você clicar... Isso. Em comprar, você tem que ter entrado pelo site do Jovem Nerd. Então aproveita, não sei quanto tempo dura. Vai lá que é muito maneiro. Natal, Nerd Store e Senhor Saraiva também. E Azaghal, aproveitando que estamos falando de games, certo. Desenvolvimento de games. Olha quem se aproveitou e se encaixou aqui na pauta, a Cadritec, que a gente falou no Nerdcast sobre profissão computação gráfica. Certo. Hoje profissão desenvolvedor de games também. Pô, você tá fazendo um jogo, você precisa de 3D. A Cadritec, como a gente sabe, é um dos maiores cursos de 3D do Brasil. Quem quiser aprender, já sabe. cadritec.com.br. Se você tá afim de estudar, cara, vai conhecer o site dos caras, que é muito legal. Eles, inclusive, mandaram um vídeo, um demo reel da Autodesk, mostrando vários games que usam 3DS Max, Maya, pra modelagem, animação 3D. Cara, é muito maneiro. E a Cadritec tem curso desses programas. E aí, o que, que eles fizeram? Já que eles estão no Nerdcast, mais uma vez, querem fazer um sorteio. Olha, a Cadritec nunca vem de mãos abanando. Não, eles vêm bonitões. Aí é o seguinte, eles são dos distribuidores da tablet Wacom Bambu. Você tá me zoando. Você comprou pra do box uma dessas, né? Sim, sim. Muito boa a tablet. Então, aí o que acontece? Eles querem dar uma tablet Wacom pra galera. Cara. Parabéns pra Cadritec, cara. Isso é saber usar a oportunidade de uma maneira bem feita, cara. Eu sou esperto, cara. Muito bom, cara. Pra pôr uma tablet, cara, é uma parada essencial, cara. Então, como é que você faz? Segue o Twitter deles. Olha aí. @cadritec. Tem aí o link no post, caso você tenha dúvida. Que eles vão soltar uma frase da promoção. Aham, quando? E aí é promoção... Então, segue, tem que ficar ligado. Ah, então a partir de agora esteja ligado se você pegar um tablet. E aí tu vai dar um retweet nessa frase da promoção, entendeu? É aquelas promoções de retweet. Você deu um retweet, você já está automaticamente concorrendo. O sorteio é dia 17 de dezembro às 16. Mas até lá, fica ligado no 17 Twitter. De dezembro às 16 horas. Às 16 horas, perdão. Ou 4 p.m. Exatamente. Então fica ligado no Twitter, @cadritec. Eles vão soltar lá a frase da promoção, cara, e você pode ganhar o Mega Boga Tablet da Wacom Bambu. Muito maneiro, cara. Beleza? Muito maneiro. Excelente. Cadritec.com.br. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast sobre técnicas de pegação dos nerds, eu aconselho você a ouvir, porque terá participação especial de Senhora Jovem Nerd Portuguesa e a esposa do JP. Olha, Senhora JP. Então fique aí. Mas adiante, se você não quiser ouvir, para. 29 minutos e 39 segundos. Muito bem, Azaghal, vamos lá. Relatório de e-mails. Muitos nerds mandaram a técnica de pegação de John Nash de Uma Mente Brilhante. Isso. Que é a teoria dos jogos for dummies. Ninguém sabe se dá certo ou não. A teoria do cara é aplicada na economia mundial. Mas não é a parada de pegação, porra. Mas é o mesmo parada. É o mesmo princípio, a teoria do jogo, exato. Que dá certo, porra. Lucas Siqueira envia o vídeo sobre 77 leis do sucesso com lindas mulheres. Olha aí. Matheus Fadiga, olha só. Criou um infográfico, nossa. De possibilidade de um nerd pegar uma mulher baseado em suas experiências próprias. Olha aí, cara. Caraca, você criar um infográfico de qualquer coisa, cara. Você tá num caminho muito errado, meu irmão. Guilherme Souza agradece antes que acho que convenceu a falar com a guria que estava afim há um semestre. Vamos ver. Eu li várias paradas no Twitter de nego dizendo que usou as técnicas e se deu bem. Se deu bem, eu também vi. Inclusive, tem um cara que tá indo no casamento, se não me engano, é hoje, sexta-feira, ou amanhã, no sábado, ele falou que ia anarquizar. Excelente, cara. Excelente. Muitos ouvintes pedem uma segunda parte deste programa com o Sr. K, o JP e o Tucano. Olha só, quem diria? Eu digo só uma coisa. Não quero levantar polêmica. Mas o convite foi feito. Olha só! O convite foi feito. Não vou falar mais nada. Seguindo, Carol Valente disse que o Rex é um pátio gostoso, lindo e pegava fácil. Tá ótimo. E todos vocês são muito fofos. Que beleza. Minha filha. Quando as senhoras se reunirão para compartilhar conosco toda a sua sabedoria e experiência na arte da sedução? Não sei quando elas vão falar sobre a arte de sedução, mas com certeza elas vão nos esculachar a partir de agora. Fique com as meninas no Nerdcast 2 em 1, olha só. Esse é o primeiro Nerdcast com dois temas dentro de um só, né? Exato, cara? Porque era esse... pra elas gravarem uma pequena observação. Exato. Só que elas gravaram um micro Nerdcast. Um micro Nerdcast, a gente não tem coragem de apagar, tem que colocar no ar. Então escute aí, português, senhora Jovem Nerd e senhora JP. Francine, sim. No teaser do Nerdcast de sedução feminina. Ah, vai rolar. Agora tem que rolar. Olá, meu amor, tudo bem? Pois, estamos aqui com a Francine, a esposa do JP. Vocês já viram ela no vídeo da Nerd, tu? É, louraça poderosa. Menos, pelo amor de Deus. Chava-se, ficou ótima nas filmagens. Eu só sou uma derrota nessas filmagens. Ah, eu tô também, cansada. Puro charme, vocês duas são puro charme. Ah, charme? Nossa Senhora. Jovem Nerd e Azaghal estão muito bem parados com vocês do lado. Imagina, tem que ser muito simpática, né? Muito é muita simpatia. É muita simpatia, é muita gente boa. Muita elas gente são gente boa. Aí compensa tudo. Compensa tudo, meu amor. Olha, mas isso funciona, gente, tanto pro homem quanto pra mulher. É verdade. Cara, é tão gente boa. Nossa, eu te amo. Aí ninguém vê a verdade, né? Te acha tão legal que começa a te achar bonita. É, por isso que dizem que o gordinho tá sempre sorrindo. Porque alguma coisa ele tem que fazer de bom, né? De positivo. Ai, gente, olha. Não, já disseram assim, gordinha é sempre feliz, né? Porque pode comer tudo. Não se priva de nada. Ai, que você tem que trabalhar com as armas que você tem, né? Exato, isso é uma dica, não é? Não é? Tem que usar. Fica a dica. Se você tem um cabelo bom, use esse cabelo, não deixa preso. Joga o cabelo, gente. Bate o cabelo por aí. Exato. Tem um cabelo ruim, amarra, sei lá, faz um coque. Bota uma rede no cabelo. Uma redinha, finge que vai dançar balé. Põe uma faixa, qualquer coisa. Uma rede de bailarina. Finge que vai dançar balé e a mulher vai popota. Ah, é, gente, olha a dica. Nunca falem de seus defeitos, fiquem realçando, porque aí as pessoas vão, ih, é mesmo, né? Melhor não falar. Ah, eu queria dar uma dica pras mulheres desse Nerdcast aí de pegação. É. Mulheres, não sejam grudentas quando você, né, não tem muita intimidade ainda. É, esse que é o problema. Fica aquela mulher grudenta, carente. Isso é chato. Isso é muito Os chato. Os homens não gostam. E homem também, né, aquela pessoa. Aquele homem que fala que tá apaixonado por você e não te deu nenhum beijo. Pois é, que é isso? Eu te amo em dois dias. Como assim? É, em dois dias não, em dois minutos. É. Ainda não pode. Mas o Azaghal falou que me amava em uma semana, aí valeu. tipo, conhecendo a Night. Não nem ficou ainda, não, porque você é linda, porque você é maravilhosa, porque eu acho que já tá rolando um sentimento. Nossa, ai, sim. Que horror, vai correndo. Gente, você vai correndo. Eu acho que é um psicopata, isso pra mim. Não, psicopata total. Gente, não, peraí. Sai correndo. Essa história que eles contaram, essas meninas, né, elas ficam com qualquer um mesmo, né? Eu, pra ficar com alguém, tem que ter um currículo, saber de tudo. Eu sou muito chata. Muito chata mesmo. Eu tenho que conhecer a pessoa. Eu não achei minha boca no lixo, vou ficar com alguém. Não, não é nada demais. As meninas solteiras, né, irem pra night e ficar. É, mas é cuidado, que... não vai entrar no carro de qualquer um, né? Gente, eu fico... Sejam seletivas. Né? Elas entram no carro de qualquer pois um, é. Vai pra casa de qualquer um, bebe bebida de qualquer um. Pelo amor de Deus! O que que o homem não pode fazer? Primeiro, gente, escova o dente, pelo amor de Deus. Ai. É, pelo amor de Deus, gênio, não precisa nem falar, né? Camisa regata, nem pensar. Camisa machão. Camisa machão, mamãe só fala. Camisa machão, gente, o que é isso? As bichas correm. Vai atrair só bicha, hein? Cuidado. É, se for o caso, pode até dar certo agora. Pra atrair mulher, não. É, pra atrair mulher. Sunguinha branca também? Sunguinha branca corta. Olha, sunga branca, meu amor. As mulheres correm das sungas brancas. Fazer a sobrancelha também, cuidado. Exatamente, não, aquele negócio de monocelha não. Terrível. Então, o cara não pode ser monocelha, ele tem que tirar. Mas também não pode fazer a sobrancelha do Billy Zane, né? Não pode pirar. Vai ficar daqui, boneca. Vai ficar zonete. Outra dica, se você transpira muito, põe uma blusinha, tipo Ering por baixo. Da blusa social. Bota um mods no sovaco. Não, porque aquele cara que vem falar com você com aquela pizza debaixo do braço, gente... Ai, que mais do cara vem te dar dois beijinhos e você vê aquela cara toda suada, cebosa, cara. Ai, que nojo. É a visão do inferno. E aquele cara não. Que não faz a barba e te arranha? Ai, meu aquilo Deus. Aquilo é nojento. E ainda acha que tá másculo com a barba mal feita, que é sinal de masculinidade. Não é, gente, não é. Arranha, nojento. Barba mal feita não é sinal de masculinidade. Faz a barba. Não pode ser muito molengão, nem muito abusado, né? Negócio de pulseira, cordão também corta, gente. Ah, é? Nossa. Cordãozinho de búzios. Aquele cordãozinho de búzios. De semente, ai, por favor. Sai, sua minhoca da terra. Sai, arraial do carro. Ou então aqueles antigamente que pareciam de soldado, sabe qual é? O quê? Ai, aquela fraquinha. Não. Chique militar não, gente, por favor. Exatamente, gente. Pelo amor de Deus, joga tudo isso fora. Pega no seu armário e joga no lixo. E aquelas correntes de prata também, né? Tipo aquelas que... correntes grossas, de... parece um negócio de bicicleta. Tirou a correia da bicicleta e botou em volta do pescoço e acho que vai fazer sucesso. Exatamente. Vai fudir. Vamos esculachar aqui também. Ah, só eles que ficam esculachando? É, não, estão se achando. Não, e olha só, se você é feio, não vem com esse negócio de sedução. Fica ridículo. Fica vando total, aquela boca do vando. A mordida na maçã. Se você é feio, fica no cantinho, acha uma feinha e começa a conversar. Não, mas peraí, o cara pode ser feio, mas ele pode ser simpático, pode ser alegre, gente boa, né? Pois é. Ser engraçado. Não, mas ele não tem que vir com sedução, ele tem que vir com uma piadinha e tal. É, o cara tem que ser gente boa, entendeu? Agora, não vem com aquela, pô, aí gata, tá sozinha? Que horrível. E conta daqueles, Francine, que fica encarando... De longe. Aquele cara feio tá te olhando. Você sente que o cara tá te olhando. E pior que quando você tá assim num lugar, eu sinto quando alguém tá me olhando. Você vai dar uma olhada pra ver se o cara ainda tá te olhando e você olha, o seu olho encontra com o ai, do barato. Caraca, aí o cara, pronto, rolou um clima. Caraca, o cara vai achar que eu tô afim dele. Aí você vira, mas continua sentindo que o cara tá olhando. Aí olha de novo. Aí dá de cara com o cara te olhando de novo. Cara, desespero. Aí o cara já acha que pronto. Sinal verde pra ele vir chegar em você. Com a senhora Jovem Nerd comigo é assim. Eu viro pra ela e falo, senhora Jovem Nerd, ou aquele cara é um fã... Exato. Ou achou a gente gatinha. A gente nunca sabe, agora mas... a gente não sabe. Gente, meu Deus. Meu Deus. Gente, é fã ou tá olhando pra ver? Aí eu vejo que tá olhando e já achou que é fã. É. Aí, a gente aí eu sorrio, dou tchauzinho. Aí o cara como fala... eu não tenho fã, quando eu vejo que tá me olhando muito, eu acho que eu tô com a blusa rasgada, furada. Aí começa a procurar alguma coisa errada. Às vezes eu também, quando eu vejo que tava olhando, eu falei, meu Deus, será que eu borrei aqui? Tô com o batom borrado, tô com alguma coisa aqui. Seu indecente, só pensa naquilo. Olha, mas esses nerds aí estão de parabéns, porque não é possível, gente. Tá funcionando aí as técnicas. Gente, só que eu vou dizer, não é que esteja funcionando. Por exemplo, o caso do 3D. Começou. Tudo bem que ele falou que ele é sensual. Eu sou muito sensual. Que ele joga com sedução em algum planeta. Ele realmente deve ser muito sensual, mas não nesse. Ai, tadinho. E por que que ele pega geral? Porque ele usa lá aquelas mandigas de alienígena. E minha filha lê pensamento. Sabe como é que é? Força a menina igual Jedi. Você tá me achando lindo. Eu sou sensual. Sou mega sensual. E a menina acredita. Poderes alienígenas. Agora o resto, minha filha. Eles falam, ah, que tô pegando. Mas deve tá pegando muita coisa ruim por aí. Eu também acho que a gente deve cortar metade daquele nerdcast, entendeu? Ah, pra gente ver o que é verdade ali. Tirando o Guga, que agora eu respeito. O Guga realmente tá de parabéns porque eu vi. O resto eu não sei. Fernando Royle. Hilário, o último Nerdcast sobre Guerra da Sedução. Chorei de rir, principalmente porque estou solteira há alguns anos e me identifiquei muito com todas as etapas citadas. Lembrei-me de um evento ocorrido há algum tempo. Estava eu na famigerada Casa da Matriz, Rio de Janeiro. Eles falaram dessa casa, mas a Zagal vivia nessa Casa da Matriz também. Gente, eu nem sei o que é isso. Já num estado lamentável, quando sentei-me ao lado de uma menina. A esta altura, eu já havia me resignado e percebido que aquela não seria minha noite, pois já tinha levado uns 5 tocos. E apesar de não me abater com a rejeição, como um bom nerd estou acostumado, já estava bêbado demais e cansado demais para tentar qualquer coisa. Notei então um sujeito esquisito, desmilinguido e com uma cara de canalha que nem mesmo praticando muito no espelho eu conseguiria chegar próximo, aproximando-se da loira, que tinha cara de pouquíssimos amigos. Pensei, isso vai ser engraçado. No meio do barulho e sombras, percebi que a menina começou a sorrir. Não tive dúvidas, me aproximei para ouvir que tipo de papinho o cara estava usando. O cara está no antro da edição. E tá querendo aprender com caras milinguinhas. Você tá mal, hein, meu filho? Tá mal. Ficou voyeur. Achei que voyeur. Quando ouvi, quase caí pra trás. O papinho era de um tema meio existencialista, com um cara perguntando pra menina algo como, por que estamos neste mundo se não for pra sorrir, como você está sorrindo agora? Notei na hora que se tratava de um profissional de cafajestice. Mas minha cabeça realmente explodiu quando o cafajeste em questão alisou o cabelo da menina para lhe dar um beijo. Cocei os olhos incrédulos e olhei de novo pra constatar. O sujeito só tinha 3 dedos! Papinha é sempre um negócio de fora da terra, né, Lili? Esse planeta aqui é pra isso. Só fazendo experiência com os humanos. Agora, faltou muita história naquele Nerdcast, hein? Ah, ela saca, ficou tem... calada. Não. Eu fiquei chocada que eles não falaram, que eles não investiram mais no amor pela internet, pelo site de relacionamento. Mas o Azaghal foi o rei do namoro pela internet, blind date. Nossa, ele não contou nada. Azaghal omitiu a pompoarista, omitiu tudo. Que inferno, meu Deus do céu. Um monte de nerd que vivia jogando RPG, viciado em série, não sei o quê, e vem me dizer que vivia na balada. Mentira, gente. Mentira. O Dave era o rei de pegar na internet. Tava no Mirk. Nossa. BBS, sei lá, aquelas paradas. E Jovem Nerd conta sempre a mesma história, coitada, da menina. Não, da menina de Arraial do Cabo. Coitada. A menina de Arraial do Cabo marcou a vida dele. Ele só teve essa senhora Jovem Nerd. Não. Senhora Jovem Nerd, eu acho que você devia tomar cuidado com a menina de Arraial do Cabo. Quando eu comecei a ficar com o Jovem Nerd, tinha um coraçãozinho no computador dele com o nome dela escrito. Não. Ah, mas que porra é essa, cara? Ele tem as cartinhas dela até hoje guardadas. Tem, não, mas eu não deixei de jogar fora. Não fez uma limpa nas cartinhas? Quem não guarda as cartinhas? Eu também guardo. bem de namoradinho. Ah, gente, a menina tem cara de rato. Não é ameaça pra mim. É uma ameaça pra mim. Se fosse uma gostosona. Menina de Arraial do Cabo. Você tá escutando a gente? Você perdeu um partidão, minha filha. Se ferrou. Você perdeu, você podia estar famosa agora, nesse momento da sua vida. Podia ser Senhora Arraial do Cabo. Jovem Nerd podia estar gravando da praia. Olha que maravilha. É tudo a ver com ele. Surfando. Ah, mas nessa época ele era todo, né? Ah, ele era cabelão. Ah, ele parecia uma paquita. Cabelão, queimado de praia. Ele pegava onda e tudo? Pegava onda nada. Pegava uns caldos. Assim. Pegava era... toco, pegava caldo. Gripe. Pegava gripe, muita gripe. Francine, nos explique, por que que JP não participou desse Nerdcast? As pessoas reclamaram, faltou o JP. Ele amarelou, gente, ele amarelou. Foi uma ameaça? Não, eu não ameacei, eu dei sinal verde pra ele agora, entendeu? Eu falei, olha, se quiser gravar parte 2, pode gravar, mas se ele amarelou, porque ele ficou com medo da minha reação, porque no começo ele teve um hard time comigo, quando eu comecei a escutar Nerdcast. Você escutou e ficou tensa. Não, porque imagina, você tá uma semana com a pessoa, e a pessoa fala, ah, porque eu gravo Nerdcast, e você já não sabe o que que é, né? O que que é isso? É. Porra é essa, meu filho? Eu não sabia. É um site pra nerd. Mas e aí, o que que o site pra nerd? Eu gravo umas histórias e tal, escuta um, se tu tiver em casa e tal, escuta um pra me ouvir. Eu falei, vou fazer isso. Aí eu vou lá, escolho lá o Histórias de Carnaval. Puta que pariu. Foi logo nesse, foi logo no perigoso. Mulher tem sexto sentido, foda, né? Ah, tem, não. Mulher não erra, é certeza. Não erra. Você acha que eu ia no quê? No Lost? Não, né? Eu fui nas... Claro que não, né? E aí que não sei o que, não, porque eu cheguei lá, porque não, eu tava pegando uma mulata gostosa. E aí, eu falei, olha só. Olha só, agora toda vez que você gravar no podcast, eu vou estar te acompanhando. Eu vou estar do seu lado te acompanhando. Mas olha, eu penso assim, ó. Que bom que fez tudo antes da gente, né? Já pegou a mulata gostosa, já pegou a pompoarista, já fez tudo que tinha que fazer. Pior se não tivesse feito depois de casar. Falou, porra, nunca peguei uma mulata gostosa. Eu espero que o Jovem Nerd não pire, não é? Poder ter que fazer bigodinho no cabelo. Fazer esses bronzeamentos. Eu ia ter que pior, pompoarista pior, minha filha. Você é só mulata gostosa. Eu ia ter que fazer a linha de botar bolinha no não sei onde. Ia ser triste. Ai, que horror, gente. Não, mas agora eu não fiscalizo. Agora eu relaxei, eu não fiscalizo mais, não. Ah, gente, a putaria tá no passado. Vai ficar. É, tá certo. Deixa os esqueletos lá no armário. Deixa esses esqueletos. O coitado, o Azaghal, não tem nem como esconder nada de mim. Ei. Perigo de ser amigo antes de namorar, porque você já sabe todos os podres. Eu sei todos os podres do Azaghal. Ah, essa é uma boa. Eu sabia de todas as histórias macabras do Azaghal. Pô, a Azaghal subiu até a favela. Não. Subiu... Ai, que inferno. Mentira. Olha, ele tinha que fazer código pro pessoal lá do Comando Vermelho. E eu achava que o João Paulo ter pego o frentista era de última. Ai, meu Deus. Tu tá preocupada com o frentista? Eu tô preocupada com o frentista, relaxei total. Elemento pode entrar. Não contaram nada. O Jovem Nerd, tudo bem, que não tinha nada pra contar. Mas o Azaghal ficou bem quietinho. Seu indecente, só pensa naquilo. Infelizmente, o Azaghal e o Jovem Nerd só chamaram a gente pra ler os e-mails. Em vez de ser... Bom, vocês vão ter que engolir agora esse Nerdcast de games. Vamos lá, games whatever. Vai, sancalhar. Vai salvar a princesa. Vai aprender como é que salva a princesa. Só assim tu pega alguém. Chega perto de uma princesa. Vai passar seu creme aquinase na cara. Tchau, meu amor! Tchau, gente! Boa sorte! Boa sorte pro dia! Adrian, a sua apresentação foi ótima, porque já puxou o assunto que eu ia falar. Uma vez eu vi um programa sobre história em quadrinhos. Era um programa, sei lá, passava na TV a cabo e era tudo sobre quadrinhos. E aí tava entrevistando um famoso quadrinista lá, escritor, desenhista, e ele falou assim: quem quer trabalhar com história em quadrinho, quem quer fazer história em quadrinho, tem que parar de ler história em quadrinho. E isso ficou na minha cabeça, porque na época eu queria trabalhar com história em quadrinho, né? Caraca, mas como é que eu vou parar? Eu gosto tanto de história em quadrinho. O cara tem que parar com essa vida de jogar videogame, ficar estirado no sofá pra fazer videogame. Vou te falar que tem muito tempo que eu não jogo por diversão, cara. Sério mesmo. Porque é muito difícil, cara. Porque a gente passa muito tempo tratando da coisa como se fosse um negócio mesmo, entendeu? Você tá desenvolvendo um produto, no final das contas. Quando você tá fazendo um game, né? Uhum. Então o pessoal às vezes acha, não, vou trabalhar com desenvolvimento de games e tal, ou vou jogar o dia inteiro pra pegar inspiração. Exato. É que nem a galera que vai fazer turismo porque gosta de viajar. De viajar, né? Porra, meu irmão. Calma que tu vai viajar, mas não é na sua profissão, cara. Exatamente, cara. Então, assim, isso é uma ilusão que o pessoal tem. Mas, assim, é normal, né? O pessoal pensa, pô, se eu jogo o jogo que as pessoas fazem, então quem faz joga muito mais do que eu, né? Exato. Cara, você conhece aquele ditado de nunca transforme o seu hobby num negócio porque você perde o seu hobby? 100%, cara. Olha aí, os dois testemunham aqui, cara. Uma das coisas que eu mais recebi antigamente, felizmente eu não recebo mais, não sei se a minha secretária filtra, se eles aperfeiçoaram o filtro de spam na empresa, o que aconteceu, era e-mail de garoto de 13 anos de idade dizendo: você tem o emprego dos meus sonhos, cara, você joga o dia inteiro. Você joga, sabe? O dia inteiro, exatamente. A relação mais próxima, tirando jogar o Taekwondo, que eu tenho com a lista de games, é carregar o meu DVD do Civilization 4 pra cima e pra baixo, em todos os lugares do mundo, na esperança de um dia poder jogar um pouquinho. Exato. E vou te falar que eu também não tenho um problema, eu não consigo jogar nada, cara. Ah, mas porra, aí é tua escolha, pessoal. Mas assim, não quer dizer que a pessoa fala assim: ai meu Deus, mas e agora, eu não quero largar o videogame. Assim, você vai jogar videogame, mas você vai ver por um outro ângulo, né? O ângulo do desenvolvedor. Ah, o que que é tendência? O que que é novo? O que que é esse gameplay novo que esses caras inventaram? Como é que eu posso criar algo em cima disso, né? Você tem uma outra visão do universo, né? Dos jogos, né? Você não vai ficar mais sentado estirado no sofá 4 horas por dia ou mais pra simplesmente se divertir, né, cara? Você vai transformar aquilo numa coisa criativa, né? Em algo que vai ser uma criação sua. Só queria abrir um parênteses e explicar pras pessoas que no final das contas há uma diferença entre você ser presidente de uma empresa de games e você trabalhar pra uma empresa de games. Antes que eu desanime todas as pessoas que estavam pensando em mandar currículo pra Roblox. Uhum. Quem trabalha com desenvolvimento de game da Roblox ainda joga bastante, tem paixão por isso, a gente permite o pessoal jogar na hora do almoço. É que o diabo é que alguém tem que coordenar aquela bagunça toda e isso toma trabalho pra burro. Quem desenvolve, joga e tem que jogar, né? Só que, como vocês disseram, perde um pouco essa apreciação, digamos assim, essa liberdade completa de você jogar só se sentindo, porque você começa a fazer certos julgamentos, você começa a ver defeitos, detalhezinhos, você começa a pensar, puxa, isso eu faria desse jeito, isso eu faria diferente. Você cria aquele vício do profissional de qualquer área, né? Uhum. Por exemplo, eu gostava de conversar antes de inventar o Nerdcast. Eu tenho certeza que pra você, por exemplo, se encontrar no bar com os amigos deve ser uma coisa muito difícil. Ah, insuportável. Hoje em dia eu prefiro ficar em casa jogando videogame. Até parece. Agora você fica editando as conversas enquanto vai, né, conversando. Ah, isso aqui eu posso botar no início, depois do final. É, quando o assunto não leva a nada, ó, vamos parar que esse assunto não vai levar. Tá tudo saindo edição, vamos pro próximo. Vocês não tiveram um background de videogame, né? Mas eu sei que o Tarquino, por exemplo, já fez livro de RPG, não foi? Já fiz livro de RPG. Até eu ia te perguntar onde é que é esse background de game aí, onde é que a gente consegue. A gente consegue. Eu venho do RPG clássico, né, de papel e lápis, como se diz em inglês. Uh-huh. E jogo de carta, jogo chamado Jet Fighter, que infelizmente não fez todo esse sucesso, mas eu publiquei pela Grow. Então eu tinha uma larga história, enfim, e de hobby mesmo, desde criança, programar game em computador, que nunca chegava em lugar nenhum direito, mas enfim, era bem divertido, cara, eu adorava fazer esse tipo de coisa. Isso que é engraçado, porque, por exemplo, na indústria de jogos a gente sabe que tem N tipos de profissionais, né? Você tem animador, você tem modelador 3D, você tem programador, você tem tudo, mas você tem a pessoa que desenvolve a mecânica do jogo. Isso, exatamente. E você acha que esse foi o seu interesse primário no jogo, não a arte, não a programação, mas a mecânica do jogo, como criar um jogo, como fazer ele ser equilibrado? Olha, eu sou daltônico pra cores terciárias, tiaras e eu sou desafinado completamente. Então você pode ver que no final das contas as outras duas carreiras não estavam exatamente abertas pra mim com braços largos. Minha paixão no final é criação de regra mesmo, é modelização. Qualquer pessoa que já tenha jogado demos vai te dizer isso. O pessoal brincava sempre que era um jogo mais adequado pra computadores do que pra pessoas. Talvez tenha sido por isso que eu parti pra fazer game. Porque eu gosto de jogos bastante precisos, eu gosto de simulação, gosto de coisas bastante sofisticadas. Tu nunca jogou Rolemaster, não? Não. Esse é o jogo do freak de regra, né? É, o jogo regra, tem, né? Que é valático por regra, cara. Porra, vou te apresentar o Rolemaster. Porra. Mas era nem que tanto deu ser freak por regra no final. Eu queria era dar um subsídio. Eu subscrevo 100% a proposta que começou, de certa forma, com o pessoal do Storyteller, de que a história é mais importante do que as regras. Ah, sim. Porque eu acho que você deve ter boas regras para dar um bom suporte a uma boa história. A regra, no final das contas, ela é subsidiária. Assim, advogado de regra é a coisa mais chata do planeta, na minha opinião. Todos os jogos têm a sua mecânica e alguns são mais complexos, outros menos. Mas existem as mecânicas que são mais abrangentes. Eu sou leigo, por favor, me corrijam. Por exemplo, uma mecânica abrangentíssima que eu conheço para definir jogabilidade, isso se aplica desde jogo de tiro a jogo de estratégia, é a mecânica do pedra, papel e tesoura. Ou seja, você pode munir o jogador de um poder ou uma arma, ou que seja, que vai funcionar bem contra a outra, mas existe uma outra que vai te detonar, entendeu? Então, a mecânica toda é construída, por exemplo, todos os jogos de online de tiro e Battlefield, Modern Warfare, essas coisas. Modern Warfare nem sei tanto, mas o Battlefield eu sei que era muito construído em cima da mecânica de pedra, papel e tesoura, né? Essa arma você vai detonar aquele cara que tá daquela outra classe, e aquela outra classe vai detonar você, e aquela terceira vai detonar ele, entendeu? Existem essas regras abrangentes, é aplicável a todo tipo de jogo, ou você, quando vai criar um jogo, você começa do zero. Ah, não vou pegar nenhuma mecânica pré-existente, eu vou começar assim, do zero, do papel em branco. Na verdade, isso que você falou é uma especialização de uma coisa chamada balanceamento, que todo jogo tem que ter. Boa parte do jogo, do trabalho do jogo, é você fazer ele, precisa balancear pra ele ficar justo. Sim. Você sempre vai criar uma, sem querer, uma classe que é mais forte do que a outra, um inimigo que é muito forte que você não consegue vencer e tal. Então, boa parte do processo é você jogar muito pra você conseguir balancear o seu jogo, seus personagens, enfim, as suas regras e tal, entendeu? Então, o balanceamento é um dos conceitos básicos do game design. Na verdade, tudo isso que a gente tá falando aqui, essa parte de regras e tal, é o que a gente chama de game design, né? Não tem nada a ver com o design gráfico. É o game design que é você fazer o design das regras e tal, só pra dar nome aos bois no negócio. Essa questão da regra é bem bacana. Mas, assim, o game design, ele tem várias outras áreas que você tem que sempre tentar focar. Isso que o Tarquinio falou, da parte da história, cara, isso é muito importante, que você tem que garantir um envolvimento do jogador. Você tem que prender o cara. Nisso aí são os dois pontos que eu acho mais importante num jogo, o Tarquino também deve concordar com esse ponto, que você tem que garantir pro cara duas coisas. Replay, o cara tem que querer jogar o jogo de novo, e jogabilidade. Uhum. O cara tem que conseguir jogar o jogo legal. O cara conseguiu jogar o jogo legal, beleza, já tá meio caminho andado. O cara já vai conseguir se mexer lá no mundo dele e tal, beleza. E depois, se o cara conseguiu jogar legal, você tem que garantir que o cara vai querer jogar de novo o seu jogo. Mas você não acha que hoje em dia os jogos estão muito mamata? Eu concordo. Antigamente, quando tinha o Nintendinho, Super Nintendo, os jogos eram difíceis pra cacete. E não era só isso. Você tinha tantas vidas finitas e continuos finitos. Exato. E acabou, é. Não tinha essa parada. Hoje em dia você tá jogando uma fase. Save point. Não tô indo bem. Restart a fase, restart. Toda hora. É. Quer dizer, assim, eu acho beleza, porque eu consigo zerar os jogos agora. Todos, né? Isso era um problema dos jogos antigos. É, mas eu acho meio frustrante o jogo, assim, não ter limitações. Se você se esmerar um pouquinho, você chega lá. É, eu vou dar um exemplo, Azaghal, eu tenho um exemplo clássico disso. Por exemplo, Prince of Persia. Você pegar o Prince of Persia, o primeiro lá, o side-scroller, nem era scroller, né? Ele mudava a tela, mas andava de lado. Eu joguei tela verde, tela de fósforo verde, aquilo. Era difícil pra cacete. E aí o Prince of Persia foi renovado, tararão, aquele negócio Sands of Time. Eu até achei interessante o Sands of Time, que você, quando morria, você ativava lá a daga e você podia voltar no tempo e desmorrer, né? E refazer o passo. Mas aí até aí interessante. Ah, beleza. Você tá evitando a morte, mas você tem um número de cargas da daga, né? Isso, então, beleza, né? Você tá até dando uma chance, mas você tem ainda dificuldade. Em 2008, eles lançaram um outro Prince of Persia lá, que tentaram reiniciar a franquia e não deu certo. Cara, você simplesmente não tinha nenhuma penalidade em morrer, cara. Você caía... É, você não morre, na verdade. Você caía, aí aparecia uma magia lá que te jogava de volta na plataforma, entendeu? Isso aí. Eu falei, caraca, tu pode acabar com esse jogo de olhos fechados, cara. Qual é o desafio, né? E foi uma das maiores críticas ao jogo, né? Hoje em dia o desafio é você ficar achando pedrinha colorida, essas porras, né? Arma especial, exato. Passagem secreta. Os badges, os achievements, os troféus, eles passaram a ser um novo questão desafio. De tempo, né? Eu acho que hoje o desafio é você ter vontade de terminar o jogo, né? Exato, levar o cara. Mas isso não é da indústria de games só não, tá? Se vocês prestarem atenção, cinema, televisão, tá muito essa mesma coisa. Esse negócio, vamos satisfazer um mercado mais amplo, fazendo um filme que é mais água com açúcar e que ele não fala mal de ninguém, e ele é palatável pra todas as audiências, e ele atinge todas as faixas etárias, e no final que ninguém quer assistir. Exato. Exatamente. É essa história de você querer zerar o risco de um projeto de entretenimento. É, só que é o que eu sempre digo, a indústria de entretenimento é uma indústria inerentemente de risco, porque as pessoas buscam novidades, as pessoas querem se divertir, etc, mas eles querem passar por sensações novas, eles querem ter experiências novas. Uhum. Obriga a nossa indústria a estar inovando o tempo todo. E a indústria de games é mais difícil ainda, porque a gente inova em tecnologia e em experiência e em diversão. Sim, sim. É a única coisa que eu conheço que é de risco zero na indústria de entretenimento é você refazer o sucesso do ano passado exatamente igual ao que você fez no ano passado. Essa é a garantia de fracasso. O resto tudo é risco. Você tem que fazer alguma coisa nova, você tem que propor alguma coisa nova para você cativar, para você trazer atenção, para você oferecer para as pessoas uma nova experiência. As pessoas estão buscando isso. Os projetos ficaram muito caros, as empresas não querem mais se arriscar, entendeu? Quem quer perder 30 milhões de dólares no final das contas? Ninguém. Exato. E aí isso acaba destruindo a satisfação do cara em jogar, de ser desafiado, de se sentir superando. Porque a hora que o jogador tem certeza de que ele consegue dominar aquele jogo, ele perde interesse imediatamente naquele jogo, ele não termina. Porque ele quer saber do desafio, ele quer saber da novidade, ele quer saber de uma experiência nova, de uma maneira diferente de fazer as coisas. Ele não quer saber de mesmice. Mesmice, cara, basta a vida. Só eu lembro que eu tinha um jogo que eu adorava, não lembro qual era a plataforma, que eram vários esgrimistas, com várias espadas diferentes. Ah. O jogo era de duelos, né, assim. Ah. Você tomava uma, duas espadadas, no máximo, quando você tinha sorte, você tomava duas, mas normalmente você tomava uma espadada e acabou. Morreu. O que acontece, né, cara? Tomar uma... Não tem esse negócio de ficar aquele Monty Python pulando numa perna só, sem um braço. E eu achava legal esse jogo por essa tensão. Jogava eu, meus e nossos amigos, e era irado essa tensão de um golpe ou dois ali errado, já era, sabe? Uhum. Eu lembro que o último jogo que eu joguei assim, com essa tensão, foi um jogo chamado Operation Flashpoint, no PC. Eles até fizeram uma versão moderna aí, mais recente, Operation Flashpoint, Dragon Rising, mas não foi, morreu. Sabe quando você tenta fazer uma continuação anos depois, igualzinha, e a pessoa já perde o interesse? Só valeu a pena quando era novo? Então, era um jogo primeira pessoa, mas era guerra realística total. Você tinha que deitar no chão, atirar nos caras a 500 metros de distância, você só via uns pixelzinhos, sabe? E um tiro, meu irmão, tu tava no chão. Eu vou te falar, que até outro dia eu tava jogando o Modern Warfare lá. Cara, vocês já jogaram no multiplayer essa parada, né? Uhum. É uma escrutidão, cara. Por quê? Porque o cara pega aquela porra daquele boneco e pula e corre o tempo inteiro. E leva tiro, continua correndo, continua pulando. Eu não vejo graça em jogar essa parada no multiplayer. Mas ele morre bem rapidinho. Mais ou menos, cara. Como é que um cara com 30 quilos de equipamento vai ficar pulando? Tá pulando coisa de 1,5 metros, cara. Pulando feito um e coelho. Correndo. É, que nem um coelho maluco. Pulando e correndo o tempo inteiro, cara. É, não, eu sei. Mas esse Operation Flashpoint era o seguinte, que eu lembro que eu tava numa fase que eu tinha que cruzar uma floresta e eu sem munição e os caras atirando e cada tiro que você ouvia zunindo, cara, era uma tensão. E eu, meu Deus, se eu morrer, eu vou voltar lá pro início da fase há 40 minutos atrás. Pelo amor de Deus, não me deixa morrer. E assim, era uma tensão. Se eu morrer, você ia ficar muito puto de voltar 40 minutos. Mas só esse fato me gerou essa tensão de... E eu nunca mais esqueci. Até hoje, eu lembro de eu correndo nessa maldita floresta com os tiros zunindo e eu rezando pra chegar no save point e continuar o jogo. Foi muito maneiro. Desafio total. Uma coisa que eu reparo da indústria de games é que ela se reinventa de tempos em tempos e aí ela monta em cima dessa reinvenção. Vou dar um exemplo. Eu não sei nem como é que a gente chama isso, se é o gameplay, se é o estilo do jogo, mas, por exemplo, eu quero dizer, eu quero colocar em pauta o RTS, Real Time Strategy. Uhum. Eu lembro que não foi o primeiro jogo de RTS, mas foi o jogo que difundiu mundialmente, foi Dune 2, que foi um jogo baseado no livro do Frank Herbert, no filme, né? Duna. Um clássico. Um mega clássico, e eu jogava pra cacete, porque era uma coisa completamente nova, era aquele, era estratégia em tempo real, né? Porque a gente tá acostumado até a ver estratégia em turnos, os jogos de adventure e tal, mas nesse tipo de jogo, o tempo não para, não tem turno, você tem que construir na sua base, construir nos seus exércitos, construir aquela estrutura pra poder construir esse veículo, pra poder detonar a base do inimigo, enquanto a inteligência artificial do inimigo tá lá construindo pra te detonar também. As inteligências artificiais, as inteligências, né? Que é uma das desonestidades básicas desse jogo. Exatamente. E aí você ainda tinha que, além de construir, você tinha que gerar dinheiro, né? Gerar lá, no caso do Dune... Minerar recursos. No Dune você tinha que minerar lá os pais pra ter recursos. Então você tinha que, ao mesmo tempo, ter uma noção de gerenciamento de economia pra você ver, olha, eu vou construir... Agora que eu tenho dinheiro, eu vou construir isso, vou construir aquilo e tal. E era fascinante, porque você tava pensando e jogando, né? Você tinha ação e você tinha estratégia. E aí, de repente... Até hoje, né? A indústria se desdobrou em cima desse novo método de jogo. Agora o StarCraft 2 foi lançado, até criticado por não ter inovado nada, né? Ou quase nada ou nada em relação ao primeiro. Mas ainda assim é um jogo que é um sucesso inacreditável mundial. Assim como o GTA, por exemplo. O GTA inovou na forma de você jogar como sandbox. Não foi? Então o GTA 3 foi um... GTA 3, foi um grande pulo, né? Que gerou 1000 filhos e até hoje estão gerando. O Wolfenstein 3D, o primeiro jogo de primeira pessoa, também criou um estilo que até engoliu a indústria de games, o jogo de primeira pessoa, né, cara? Passou a ser, de longe, o mais popular de todos. Então, como é que vocês veem esses saltos que a indústria de games faz, de querer se reinventar e depois estacionar naquela fórmula durante muitos anos, até alguém inventar uma fórmula nova? Isso é coisa de um gênio que aparece aqui ou ali, ou simplesmente é sorte do mercado absorver aquela ideia e gerar filhos, etc? Cara, eu acho que em parte é um pouco de cada coisa que você falou, assim. Tem a questão do gênio também, mas tem a questão da situação. Por exemplo, uma das coisas mais legais que você pode ver é quando começa a misturar um gênero no outro. Por exemplo, como você falou, foi criado a estratégia, aí foi criado depois o FPS, ou antes, enfim. Aí foi criado. Aí de repente começou a ter vários jogos iguais. A pessoa começa a pensar, pô, e se eu botar esse elemento aqui, se eu botar esse elemento aqui, por exemplo, RPG é um gênero de jogo, né, do roleplay, que hoje, praticamente todos os jogos hoje em dia, você tem algum elemento de roleplay. O BioShock, por exemplo, é um FPS clássico de tiro, só que você vai evoluindo ao longo do jogo. E isso é muito bacana. Então, assim, uma das partes da reinvenção que eu acho é a pessoa ter essa sacada de como ela consegue unir uma coisa com outra, que combina, que não combina e tal. Eu acho isso muito, muito bacana, assim, essa reinvenção. Mas eu acho que isso é forçado, principalmente quando o público tá de saco cheio. Acho que alguém deve perceber em algum momento, falar, pô, já lancei o jogo 1, aí o jogo 2, o jogo 3, pô, não tá vendendo tanto. Você começa a ter uma febre de vários jogos, de vários clones e tal. Aí, no caso, vem o gênio, né, e fala assim, poxa, agora que o mercado está propício pra isso, vou tentar criar uma mecânica nova. Vem um gênio, falha, ou vem outro, falha, até que vem um que lança uma coisa que faz sucesso. E aí isso vira uma nova tendência e tal. Então, assim... Mas eu acho que, além disso, tem a ver também com a tecnologia da época, né? Da época, claro. Certas coisas, assim, o Wolfenstein 3D, ou Doom e tal, aquele tipo de gráfico de jogo não rodaria alguns anos antes. Não, sim, de nenhum. Então, a limitação não é só do gênio, mas sim tecnológica, né? Isso, também. Ah, sei lá, 5 anos atrás ninguém poderia jogar quicando que nem um Jovem Nerd. Kinect? No Kinect, exatamente. E hoje você já pode, eu acho que não vai vingar, mas você já pode ficar que nem um... Você podia, se você fosse um fliperama, lembra? Que tinha alguns que tinham. O quê? Joguinho, sim, de espada e... Tinha um de tiro que você tinha que ficar se agachando. De movimento? Sim, de você abaixar. Com captura de movimento, sim, exatamente. Nos arcades. Mas é engraçado, sabe por quê? Esses jogos nos arcades nunca fizeram muito sucesso, né? Nunca tiraram fila, assim, a galera, vamos jogar. Era cansativo aqui. aquele, eu jogava um que você era um policial e aí você tinha que ficar se abaixando e levantando pra dar tiro. Era um saco, era só isso. Porra, no final eu tava com as coxas queimando, né, de ácido lático e cansado de jogar a parada já fisicamente, entendeu? Pois é, se o motion e etc pegarem, você nunca mais vai ver aquele cara andando pulinho o tempo todo igual o coelho, né? É verdade. Se tiver que pular daquele jeito, não vai dar. Pô, vai ser maneiro se você comprar um jogo de ação desse e vier com uma esteira pra você ficar andando, hein? Ó, tá ótimo. Enfim, tem limites no final, porque até, na verdade, você quer poder fazer coisas no game que você não pode fazer na vida real. Exatamente. Então, até é divertido, eu acho, eu vejo bastante interesse nisso, até pelo prazer hormonal mesmo, de você se mexer, de você movimentar teu corpo e tudo mais. Mas é claro que você, assim, a gente não pretende fazer uma versão, um movie do Taekwondo, porque ninguém vai ficar pilotando uma nave durante 2 horas, brincando com o controle. Isso não vai dar certo. É engraçado porque no Kinetic, né, que é a novidade agora do momento, né? É. Tem lá e no, também tem o do PlayStation, né? PlayStation Move. É, mas é diferente, né? Mas é um. Envolve movimento. Movimento. É, acho que é mesmo, é se mexer, né? Uhum. Tem o que tem um jogo de tênis, certo? Sim. Acho que todos devem ter jogo de tênis. É, agora. E nego fala: caraca, é igualzinho o jogo de tênis e tal. Sabe o que também parece pra caralho com o jogo de tênis? Um jogo de tênis. Porra, meu irmão, compra uma raquete e vai jogar tênis, cara. Pode ser em qualquer praça. Tá ótimo. Não é? É claro, porra. E quem sabe você vai ser o novo Guga Kirten, né? É engraçado porque, assim, no videogame, tem certas substituições que, pra mim, são patéticas. Uhum. Ainda mais agora com o Kinetic. Outras não, por exemplo, o Tarquino falou. No jogo, você quer fazer coisas que você não pode fazer na vida real. Sim. Aí um jogo de guerra é maneiro, porque, porra, ou você joga paintball, mesmo assim não é uma simulação de guerra, né, que você sabe que você não vai morrer, ou você joga um jogo de guerra que vai te botar naquele ambiente, com os barulhos, as explosões e tal. Uhum. E se você morrer facilmente no jogo, te dá mais atenção. Porra, aí jogo de tênis, sabe? Jogo de futebol. Porra, vai jogar futebol, meu filho. Às vezes eles botam o Schumacher pra jogar um Fórmula 1 videogame, né? Porra, meu irmão, cara. Chega a ser ridículo. A sensação é a mesma? What's the point? É claro que não, né, porra, caralho. Mas... Daqui a pouco eu vou fazer um jogo pra nego pegar mulher, aí fodeu, né? Cara, no Japão já tem, se duvidar, essa porra. Ai, porra. O cara lá no Kinetic se abraçando uma boneca inflável e ganhando pontinho. Porque, eles vendem uma almofada junto de acessório. Eu, como um cara que consumo muito jogo, sempre tive a impressão, posso estar errado hoje, mas no passado, que quando eu lançava um jogo brasileiro, era tosco, era toscaria. Mas olha só, mas a indústria cresceu muito e eu vou te dizer que as redes dos videogames de nova geração, PSN, a Live do Xbox e até a App Store da Apple, né? Apple, democratizaram. Exato, você falou a palavra certa, democratizaram o desenvolvimento de games, né, cara? Porque você não precisa ser uma indústria mais de 100 milhões de dólares para você poder criar algo que seja relevante e interessante, entendeu? E agora você bateu na tecla do game brasileiro tosco. Cadê os 100 milhões de dólares? Exatamente. Mas assim... Não é falta de competência, gente. Não é falta de vontade, isso eu garanto. Mas que os 100 milhões de dólares fazem uma pequena diferença. Mas é isso que eu tava falando, assim. A democratização desses meios fez com que você não precisasse, às vezes, 100 milhões de dólares pra fazer um jogo de grande sucesso, né? Aquele jogo tosquíssimo do... Tosquíssimo em questão de gráficos, por exemplo, o Doodle Jump, do iPhone. Uhum. Os dois moleques que ganharam milhões de dólares com aquela porra, cara. Porra, aquele Zuma. Qual? Zuma, que a portuguesa joga. Ah, o sapo em JPEG. Cospe bolinha que tem que casar as bolinhas das cores. Caraca, um JPEG safado. Quando você passa de fase e o sapo levanta assim, dá um zoom no sapo, ele sobe pra tela. Uhum. Caraca, você viu os pixels, cara. E o cara tá vendendo milhões. E o jogo é bom, cara. Não é horrível, cara. O jogo que prende você. O jogo, aí eu vou ser um pouco iconoclasta. O jogo é bom. Não se esqueça que o jogo, o game, no final das contas, é um jogo implementado em software. software. Sim, sim. O software pode ser tosco, o gráfico talvez será tosco. O software dificilmente é tosco, senão o bicho quebra o tempo todo, você não se diverte. O gráfico pode ser tosco, mas o jogo é divertido. É, exatamente. É aquela velha história, Doom 4. Doom 4 é uma excelente demonstração de tecnologia, mas é um joguinho vagabundo. É, eu concordo. Achei uma bosta também. Isso ninguém tinha me avisado. Pode falar bosta e cacete, então. Porra, até caralho. Jovem Nerd adora, inclusive. Pode falar o que você quiser, cara. Tá bom, mas só lembre que não fui eu que falei mal do Jovem Nerd. Jovem Nerd viu com o cara na boca. Ah, querido. Adrian, você é um cara que descobriu nesse mercado democratizado uma chance de fazer a sua empresa crescer e desenvolver bons produtos, certo? Cara, um dos pontos mais importantes disso aí que você falou, cara, é a falta de ter um atravessador, entendeu? Que antigamente, para você chegar até conseguir publicar um jogo, você tinha que arrumar uma publisher, e você tinha que fazer um jogo de caixinha, e você tinha toda aquela logística de fazer a caixinha, de fazer o CD, de prensar o CD e botar para vender na loja e não sei o que, até voltar o dinheiro para você. Já tinha passado na mão de um monte de gente e tal. E as quantidades, né? Você não conseguia fazer isso, um é. Jogo, né? Você é que nem livro, né? Tipo, hoje em dia até tem impressão de livro sob demanda, mas você fazia uma série de jogos e tal, aí encalhava, que nem o ET lá encalhou um monte de jogo, né? Pra do Atari. Mas, como é que cara, disse o João Ubaldo Ribeiro, né? Que uma vez perguntaram pra ele, João, dá pra ganhar dinheiro com livro? Ele parou, pensou e disse, tá, se você não escrever. Boa. É uma boa. Livraria, né? Mas então, cara, pra empresa pequena, principalmente, isso é muito interessante, porque você consegue fazer, às vezes, um jogo, como o Tarquini falou bem, você tem uma ideia bom, um conceito bom, né? E você faz um jogo que é divertido, um jogo que é inovador, você coloca num desses canais de venda, a App Store é um ótimo exemplo disso, que é bem fácil de você conseguir passar pela burocracia dela. Assim, tem uma burocracia, claro, mas assim, é bem mais fácil do que o resto, né? Você não precisa ser um estúdio, você pode ser uma pessoa física, e você consegue fazer. O que você precisa, por exemplo, para virar um desenvolvedor da App Store, para fazer um aplicativo ou jogo para iPhone, por exemplo? Você envia uma documentação para eles lá, via fax, aqui no Brasil. Você tem que ser empresa, tem que ser pessoa jurídica, essas coisas, ou não? Pode ser qualquer desenvolvedor em casa? Pode ser desenvolvedor em casa. Não precisa ser pessoa jurídica. Não, você manda lá os seus dados e tal. Eu mandei como pessoa jurídica, porque assim, pra mim era melhor e tal. Mas você manda lá por fax os seus dados lá, no caso, a cópia de documentos e tudo mais. Eles processam coisa assim de uma semana. É incrível a velocidade disso. Uh-huh. Mas aqui no Brasil, tem representante aqui no Brasil? Não tem. Esse que é o mais incrível. Tipo, quando você vai cadastrar e você fala qual é o seu país, lá na formulário de cadastro deles, ele dá uma mensagem assim, no seu país não tem nenhuma loja online pra você fazer pagamento, da sua conta, do desenvolvedor da Apple, então você vai ter que fazer a seguinte coisa, aí ele te dá um formuláriozinho pra você mandar, e você manda esse formulário via fax pra eles, com os dados do seu cartão de crédito e tal, o seu nome, os dados e tudo mais. Depois de uns 5 dias, um cara te liga dos Estados Unidos, pro telefone que você mandou, o cara falando inglês mesmo, não sei o que e tal, queria confirmar que você é você e tudo mais, blá blá blá, aí você confirma, ok, o cara, beleza, 2 dias depois tá liberado a sua conta, você pode fazer se desenvolver, pode fazer tudo. E você recebe um kit com a linguagem lá que eles usam, etc? Isso, você tem acesso a um painel de controle lá, que você pode baixar ferramentas e tal, mas assim, a ferramenta mesmo é a parte menos importante, a parte complicada que você precisa da licença é você poder jogar o seu aplicativo, que você tá desenvolvendo no computador, né, no caso no Mac, pro seu iPhone, entendeu? Ou pro iPhone da outra pessoa e tal. Poder testar no seu iPhone. Exatamente. Né? Essa é a parte que precisa da burocracia e tal, que é até um ponto que você não tem com o Android, que é o grande rival aí que tá vindo agora pra bater aí com o iPhone. E eu acho que, na minha opinião, essa concorrência só tem a ganhar é o público. Uhum. Com certeza. Mas então, como eu tava falando, eu acho que essa é a parte importante. Você não tem um atravessador, entendeu? Uhum. Você tem aí um canal que você bota o seu jogo pra vender, eles vão fazer uma avaliação pra ver se não tem bug, pra ver os critérios de qualidade deles lá, que tem as seleções. E aí, cara, feito isso, entrou o jogo online, começou a vender, eles ganham a porcentagem deles, você ganha a sua porcentagem e acabou. Qual é a porcentagem, sabe? 70 pro desenvolvedor e 30 pra Apple. Bom, é muito alto. É justo. Porra. Cara, é muito alto, assim, só pra ter uma noção, eu também já tentei fazer com um desenvolvedor de jogo em Java, de celular. Cara, num jogo de R$5, você levava em torno, o desenvolvedor levava em torno de, sei lá, cara, menos de R$1. 80 centavos por download. Olha a disparidade, entendeu? Uhum, uhum. E é uma burocracia absurda. E também acaba que você tem detrimento das empresas que têm um marketing grande, você nunca fica na primeira página e tal. Na App Store, não. Tipo, o que acontece? Você tem muito download, tá lá no hot, entendeu? Se o jogo é legal mesmo, ele tá lá na frente por mérito. Uhum. Então isso é muito bacana. A qualidade do jogo, você conseguir fazer um jogo de qualidade, vender muito porque ele realmente é divertido, cara, tá lá. Pode fazer em casa, na sua garagem lá e pronto, entendeu? Aham, uhum, muito interessante. É. bem mais interessante do que isso, se eu posso apontar. Isso aí é um dos grandes motores de inovação da indústria de games. Porque Sim. é muito mais fácil do cara apaixonado, que tá investindo pouco, tá investindo por conta própria, tomar um risco grande de fazer um jogo que pode ou não vir a ser um sucesso, do que um grande projeto de 15, de 30 milhões de dólares ou qualquer coisa do gênero, que não vai querer se arriscar tanto assim, afinal de contas... Exatamente. Ele vai ser mais avesso. E aí, no final das contas, essa veia de loucura que nos trouxe RTS, que nos trouxe First Person Shooter e tudo mais, que eu posso, eu, o Adrian, certamente também pode dizer de cadeira, que se a gente soubesse onde a gente estava se metendo, a gente não tinha... começado. Sabe, a inovação vem disso, de você não saber exatamente no que aquilo vai dar, mas você tá disposto a tentar de qualquer maneira. Com certeza. Mas assim, plataformas de jogo como a do iPhone e tal, elas facilitam a vida do desenvolvedor, né? Porque assim, parece ser uma plataforma mais simples de se trabalhar. Mas no caso, por exemplo, que você tem Xbox, PS3... A indústria do PC. Essas três plataformas diferentes, isso facilita ou complica a vida de quem trabalha fazendo jogo, fazendo game? Cara, tem um ponto aí que é bem importante, que é a questão da engine do jogo, que é o que você... Ninguém reinventa as coisas, a tecnologia do zero. Você sempre começa de um ponto que alguém já chegou, né? Você reinventar do zero é burrice. Então tem uma série de engines aí, que são os motores do jogo, falando de maneira leiga, o que você usa é um pacote de coisas já prontas, que você usa pra agregar no seu jogo e você fazer o seu jogo a partir daquilo. E já tem uma série de engines hoje em dia, um exemplo importante é a Engine Unity, que você faz um jogo, você programa o seu jogo uma vez e você consegue fazer o release dele pra PC, Xbox, pra PS3, entendeu? Com um jogo só. Uhum. Uma programação só. Isso é muito bacana, essa multiplataforma, entendeu? Você faz o jogo uma vez só e a própria engine já cuida de fazer esse release pra você. Eu já tenho experiência com desenvolvimento pra Xbox 360, na verdade não com o kit de desenvolvimento final, mas com o XNA, que é uma linguagem da Microsoft, é um framework da Microsoft. E, cara, é muito bacana. Você desenvolve no seu computador lá, tá programando, você tem o seu Xbox lá com a conta de desenvolvedor, tranquilo, desenvolveu, programou, rodou no PC. Tranquilo, você vai lá, faz uma opçãozinha lá. Agora, fazer o release para o Xbox. Ligou o seu Xbox na rede, deployou, tá rodando no Xbox. Aí, mas aí você ainda tem que ficar caçando um bug ou outro que pode surgir, né? Exatamente, assim, óbvio, tem um bugzinho às vezes que surge só na memória do Xbox, a memória é menor e tem aquelas peculiaridades que videogame é uma coisa só, computador cada computador é diferente, né? Tem peculiaridade. Agora, antigamente, cara, você fazia um jogo multiplataforma, você tinha que fazer um jogo pra cada videogame, uhum. Entendeu? Hoje em dia já tem uma série de tecnologias que facilitam muito isso. Hoje em dia é moleza. Não, moleza não. Eu diria que não é impossível. Cara, fazer videogame é tão fácil, pra vocês terem ideia, quanto fazer um podcast ou um blog de sucesso. Olha aí, boa! Tarquini, qual é o histórico de publicação da Hoplon? Já começou direto no mundo online? A Hoplon já começou direto no mundo online, né? Nosso histórico de publicação até hoje é basicamente o Taikodon, que é um projeto longo, né? Como qualquer outro MMO. Ainda mais sendo como o Taikodon um MMO de ação 3D, full 3D, com física realista, movimentos de naves espaciais numa escala, digamos assim, galáctica, né? Uh-huh. Então, é um projeto bastante desafiador desde o começo. Esse jogo a gente jogou lá em Floripa, né? Foi. A nova versão do jogo. Isso, é o Living Universe. Isso, é, parece atração da Epcot Center. Hein? Não parece? Nome de atração da Epcot Center? É, exatamente. Estamos chegando alguns anos atrasados. Né? Mas legal que as naves têm inércia, né? As naves têm inércia. Isso. Você pilota a sua própria nave, ela tem inércia. A inércia varia de acordo com o tamanho, categoria da nave. E por enquanto a gente tá falando dos caças, né? A hora que a gente começar mais pra frente das expansões a colocar as naves médias e grandes, aí você vai ter naves cada vez mais inércia. Então, eu que já joguei EVE Online, eu reconheci bastante coisa, assim, um gameplay similar, você sair de uma base, fazer uma missão, pegar um negócio, voltar, vender, entrar num portal, no Stargate, ir pra outra área, etc. Mas o EVE é muito paradão e o Taikodon eu achei bem, bem mais ação, né? Bem mais divertido. Como é que vocês planeja expandir esse universo do Taikodon? Eu vou poder só jogar com caças ou vou poder pegar um cargueiro sinistro, sair minerando e só fazer isso, não entrar em combate, por exemplo? Bom, a etapa atual, a gente focou no combate de caças, né, num jogo bem ação mesmo, que é uma base importante pra gente, pras expansões que vão vir no futuro. O Taekwondo tem um universo ficcional gigante, a gente tem muito trabalho aí desenvolvido, e a ideia é que mais pra frente a gente reintroduza as naves médias, cargueiros especialmente, naves especializadas em mineração, algumas naves patrulha militar, e os próprios bombardeiros, né, que o pessoal gostava muito, vão voltar aí na expansão, e mais pra frente a gente chegue até mesmo nas belonaves, que a gente nunca chegou a pôr na mão do jogador, um dia vão estar na mão do jogador mesmo, que vai poder ser não o piloto de uma nave de combate, mas o comandante de uma nave, uma super nave, uma mega nave de combate, que vai servir de base móvel para um grupo de jogadores de ação. Então a ideia é a gente, ao longo do ano que vem, preparar e produzir essas expansões todas, vão trazer novas interfaces, novas maneiras de jogar, mais focadas nesse jogador de RTS, né? Interessante. Tá. Mas por enquanto é ação, ação, ação, é você pegar a sua nave, passar fogo em todo mundo, brincar de Battlefield praticamente. Uma coisa interessante, é jogo gratuito, né? O jogo é free to play, ele é gratuito, né? É a nova versão, a gente tá falando do Doom, né? Daquele clássico que era o shareware. O free to play é de certa forma o novo shareware. Você pega, joga de graça, não é uma versão tripada, né? Você joga à vontade. Você quer dizer que não tem nenhuma limitação em comparação a alguém que estivesse pagando, por exemplo? Exatamente, quer dizer, a limitação que você vai ter é, em boa parte, o fato de que quem não tem tanto tempo, assim, pra dedicar ao jogo e quer poder aproveitar mais, quer poder ter uma ação mais intensa, quer poder subir de experiência, não mais rápido, né, mas digamos assim, com menos riscos, poder ter acesso a uma arma melhor, sem ter que ficar procurando por ela, sem ter que ficar minerando asteroides, vai ter opções que ele pode pagar, até pra poder acompanhar os colegas, né, os amigos que jogam com mais frequência, que tem mais tempo pra dedicar e tudo mais. Conta como é que foram os bastidores, cara. Você começou do zero, papel em branco. Qual era o tamanho da sua equipe? Quem fazia o quê? Como é que funciona? Como é que é uma equipe de desenvolvimento de um jogo como esse, como o Taekwondo? Com dinheiro ou sem dinheiro? As duas coisas. Eu começou com 3-4 apaixonados pelo assunto, né, na faculdade e tudo mais, mas a gente estava produzindo nessa época mais planilha e plano de negócio do que jogo, propriamente dito. Mas aí depois que a gente conseguiu o investimento, finalmente, assinamos o acordo de investimento no início de 2004, a equipe saltou para 20, 25 pessoas, mais ou menos, e tem crescido desde então. Hoje a Hopton tem, entre estúdio, a área de publicação, 105 pessoas trabalhando aqui em Florianópolis. Caramba, maneiro. Muito bom. Dá um trabalho insano pra gerenciar essa moçada toda. É quase toda a população de Floripa. Quem você tem trabalhando diretamente no jogo? Você tem programadores, eles programam o que exatamente? Olha, a gente não sabia disso à época, né? São os bênçãos da ignorância. Mas MMO tem das equipes mais completas, e pra gente que ainda publica o MMO aqui no Brasil, realmente não. Acho que dificilmente uma equipe pode ser mais completa e multidisciplinar do que a gente tem. Então a gente tem programador que faz desde script em cima da engine 3D, parte de comunicação de dados entre cliente e servidor, a parte de servidor, a parte de base de dados, persistência, sistema de máquina de estado de som, efeitos visuais no game, partículas, render, shader, o diabo, tá? E qual é o perfil dessa galera? Que tipo profissional você procura pra ocupar um espaço desse na empresa? O que tá pensando em pedir emprego, é isso? Não, rapaz, o programa é sobre a profissão de desenvolvedor de game, rapaz. O cara que tá ouvindo tá interessado. Porra, aconteceu alguma coisa com o Jovem Nerd que eu não tô sabendo? Discretamente manda currículo pra cv@hoplon.com, que o nosso pessoal de RH vai dar toda atenção. É CV de currículo VIT. Muito obrigado. Tudo carinho. Não, a gente tem uma galera são brasileiros, tá? De todas as partes do Brasil, praticamente. O que a gente mais busca, é, além de uma formação básica, é realmente competência em saber fazer a sua parte. Uhum. A gente não tem exatamente cursos já bem estabelecidos de game no Brasil, estão começando a aparecer, tem alguns já com mais tempo, que já estão formando bons profissionais, mas ainda é novidade. Então, a Hopla, como já é uma empresa mais antiga, né? A gente está aí nesse projeto desde 2004, a gente tem gente que veio de todos os caminhos, a gente tem muita gente de TI, por causa da parte de servidor, por causa da parte de comunicação. Mas aí, por exemplo, você tem designers, você tem ilustradores, modeladores 3D, esse tipo de... essa galera, né? A gente tem game designers, a gente tem level designer, a gente tem desenhista, né? Artista conceitual, uhum. Que segue a direção de arte, faz o desenho a lápis, que a gente escaneia, coloriza no computador, vai pro modelador 3D, que modela, uhum. Depois texturiza. A gente tem o pessoal de áudio, engenheiro de som, compositor, sound designer, enfim, é o pessoal que escreve as missões e faz todos os negócios. Todo o pessoal de universo ficcional, roteirista, editor, direção visual de produto. Justamente você chegou num ponto. Eu vejo cada vez mais cursos de game design. Desenvolvimento de game é uma das coisas que a gente vê com mais frequência. Mas existe faculdade disso? Assim? Tem, agora tem, cara. Tem mesmo? Tem. Tem várias, tem boas no Brasil já. E como eu te disse, é um negócio multidisciplinar e um erro muito frequente, tanto de quem está criando um novo curso, quanto quem está procurando um curso de game, é o que eu chamo do efeito Leonardo da Vinci. Uhum. É você tentar formar um cara que ele é engenheiro, desenhista, escritor, pintor, escritor, quer dizer, o cara vai programar, vai modelar 3D, vai fazer o desenho conceitual, vai escrever a história, vai fazer o projeto do game. Isso aí, Leonardo da Vinci, quantos teve na história da humanidade? É exatamente esse ponto que eu queria chegar. É um mercado tão multidisciplinar, tem profissionais de backgrounds tão diferentes, que será que uma faculdade dessa vai ensinar só um pouquinho de cada coisa? Você não vai procurar um designer na faculdade de design, um programador na faculdade de ciência da computação, etc, entendeu? Faculdade de game design não tá tentando ensinar Leonardo da Vinci, quando na verdade você, que é o empresário, tá procurando o cara que é fera nisso e naquilo, só. Cara, se for uma faculdade de game design mesmo, funcionaria, mas são raras, entendeu? O game designer, o projetista do game em si, o cara que faz as regras, desenvolve o mundo, cria todos os elementos, etc, ele é como o diretor de cinema. Ele tem que entender de fotografia, ele tem que entender de contar história, ele tem que entender de teatro, ele tem que entender de um monte de coisa. Não precisa ser tão profundamente assim, a ponto de poder substituir qualquer um desses profissionais, mas ele tem que saber como é que vai sair o todo. Ele é um profissional em o que diverte as pessoas. Isso, claro, muitas vezes é eclético, tá? Sim. O cara não tem necessariamente uma formação. Tem poucas universidades do mundo que são boas nisso. Uhum. No geral, o melhor é o cara procurar um curso especializado na área que interessa a ele. Lógico. Ele é um bom artista? Vai procurar um curso de design gráfico, vai procurar um curso de modelagem 3D, vai procurar um curso de arte em game, se conseguir encontrar. O melhor é um de arte em game mesmo. É, fazer arte pra game é bem diferente de fazer arte pra computação gráfica. Com certeza. É, são outras questões de performance, são outras técnicas de modelagem. Hoje em dia, quando o cara vai modelar pra game, ele ainda tem que se prender muito em baixos polígonos ou hoje em dia é mais tranquilo? Ele já pode fazer high poly, mas você não vai jogar o high poly direto dentro do game, né? Você vai fazer baking de texturas e mesmo assim, quer dizer, isso aplica mais a Next Generation. Mesmo o MMO muitas vezes não trabalha com tanta poligonagem, com tanto detalhamento assim, porque ele não tem controle de quantas pessoas vão aparecer na cena, porque afinal de contas, muito dos elementos do jogo são outros jogadores que se recusam a obedecer a gente. Não é um NPC no final das contas. Exato. Adrian, eu quero que você me ajude a entender uma parada que pra mim é magia. Eu não consigo compreender a ciência por trás. Inteligência artificial. Como é que você programa um bonequinho pra tentar agir ou pensar como um ser humano no jogo? Então, acho que esse é o grande desafio, né? Tentar fazer pensar igual a um ser humano. Sempre o final é isso. Mas, na verdade, o que você faz, o que você programa, é uma sequência de ação e reação. Uhum. Você dá para o computador uma série de condições e como que ele vai reagir a essas condições, né? Qual é a ação que ele vai tomar. E, na verdade, a evolução mesmo, ela não está nem só na condição, ela está em como vai ser essa reação. Um exemplo bobo que eu posso dar aqui é o seguinte. Imagina que você tem um boneco que você quer que ele ande de um lugar ou outro na fase, tá? De um ponto A ao ponto B, uhum. Tá? Só que entre esse ponto A e esse ponto B tem uma porção de parede, tá? Isso. Se você botar uma, por exemplo, um algoritmo, vamos dizer assim, que é a forma de resolver o problema, né? Um algoritmo normal, que a gente chama lá de caminho mais curto, ele vai do ponto A ao ponto B numa reta. Vum. Sim, claro. O que acontece? Quando o cara encontrar uma parede, ele, pum, para. E vai ficar andando ali. Quantas vezes a gente já não viu nos jogos um personagem andando na parede, querendo atravessar a parede e correndo assim, né? Uhum. Isso é um tipo de algoritmo que era usado antigamente, porque as máquinas não tinham tanto poder de processamento e tudo mais. E aí, você começa a evoluir a parte técnica, vamos dizer assim, a parte teórica de como você vai fazer novos algoritmos para você fazer aí, nesse caso, por exemplo, é você procurar caminhos. E aí tem um outro algoritmo que é um algoritmo que o cara já analisa, se tem uma parede e tal, então ele acha melhor caminho até chegar nesse ponto, no caso aí citando um algoritmo chamado A Estrela, que é o algoritmo que busca o caminho. Então assim, essa IA, né, como você falou, é na verdade a forma como você vai fazer o personagem reagir a um determinado estímulo. Uhum. Isso evolui de duas formas, não só com a tecnologia, né, porque a tecnologia permite cada vez reações mais complexas, mais complexas, mais complexas, e também com a própria teoria. Você tem a parte de pesquisa computacional mesmo, papel e caneta, que as pessoas pensam em novas formas, novas teorias, novas possibilidades de reação e tudo mais, entendeu? O bacana disso, cara, é que você tem também, hoje em dia, o que a gente chama de rede neural. Não sei se você conhece esse termo, ou sabe o que significa. Não, não. Que a rede neural, ela é uma rede, quando conseguirem usar isso legal em jogo, vai ficar uma coisa muito maneira, que é uma forma que você faz do computador aprender com ele mesmo, entendeu? Uhum. Você vai alimentando ele com informações, e ele começa a cada vez mais a direcionar as decisões dele. É mais ou menos o que a gente faz na nossa mente. A gente vai fazendo, vivendo dia a dia, de acordo com tentativa e erro, com informações que a gente vai recebendo do nosso meio ambiente, a gente se adapta, não é isso? Isso. É exatamente isso que a rede neural faz. Então, assim, tem uma série de formas de você programar uma máquina para tentar simular o comportamento humano. Mas aí que está o grande desafio, né? Você conseguir fazer uma máquina tão complexa a ponto de analisar as decisões de maneira tão rápida e de maneira tão complexa quanto o ser humano. E no futuro, dominar a raça humana. Sim. Exato. Exatamente. E no futuro, dominar tudo. Era uma das coisas que eu ia brincar em cima da colocação do Adrian, no final das contas. Não só a gente tem a responsabilidade muito grande de não deixar elas dominarem a raça humana, mas também de certa forma, ele tem que se comportar como um ser humano que está jogando tênis, já voltando ao nosso assunto anterior, com o seu chefe. Sim. Entendeu? Ele tem que perder, mas não de tanto que parece que ele está entregando o jogo. Excelente. O que é uma das coisas mais difíceis. Fazer uma inteligência artificial para ganhar no jogador é moleza. Como é que eu deixo a inteligência artificial burra e não tão burra? Então, isso é aquilo do balanceamento que eu falei no início, né? Tipo, você com certeza vai fazer uma coisa que é impossível. Aí você vai lá e fala, caraca, como é que eu posso tirar? É tira um pouquinho da velocidade, faz ela ficar um pouquinho mais burra, faz ela perceber um pouco menos dos caminhos e tudo mais. Uhum. É balanceamento, cara, tentativa e erro. Boa parte das coisas que você faz pra tornar um jogo possível de jogar e não fácil da máquina vencer é tentativa e erro. Tu vai fazendo aos pouquinhos e tal. E experiência também, né? O exemplo que eu vou dar é de, assim, os caras ficarem burros porque senão o jogo ia ser impossível. Batman Arkham Asylum. Você é o Batman, você tá lá no Gárgula e aí você tem uma série de inimigos lá embaixo. Aí você vai lá, derruba um cara. Aí os outros se alertam. Ih, meu Deus, o que, que é isso? Cadê o cara? O cara tá aqui no chão desmaiado. E aí depois, pum, os caras voltam às suas rotinas de patrulha como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse um cara desmaiado ali, como se não tivesse um intruso em algum lugar, possivelmente o Batman, que está ali rondando o Asilo Arkham, né? Assim, mas isso é explicável a partir do momento que você percebe que eles são malucos. Que estão num hospício. Tá bom, conseguiu explicar. Então, para no primeiro momento, eles se assustam, depois não deve ser nada, beleza. Tá bom, detonou um exemplo. Metal Gear que também era assim, né? Metal Gear, você chegava lá, tava jogando, aí do nada o guarda te via, tocava o alarme, você corria. Metal Gear também. Bom dia, minutos, passou, tranquilo, galera. Exato, voltava, assim, andava. Não tem como ficar em alerta pra sempre, né? Porque só fica impossível o jogo, né? E também tá as limitações de memória do próprio hardware, ele vai rodar. É muito importante você contratar guardas com Alzheimer. Sim, exatamente. Quanto queria que ele cantasse? Quanto queria que ele cantasse? Quanto queria que ele cantasse? O Adri uma vez me contou que existe uma série de oportunidades para desenvolvedores que a gente não tem nem noção, que são editais públicos, certo? Exatamente. Como é que funciona isso, cara? Cara, é o seguinte, o governo ele tem uma linha de coisa que ele chama de fomento, né? Você tem o dinheiro do governo lá, assim, a origem do dinheiro geralmente são verbas que vêm de diversos fundos, apreensões e tal, e eles têm que dar algum destino pra isso, não pode ser um destino, vamos dizer, do próprio governo. Então, eles têm que fazer isso de alguma forma, eles criam uma série de concorrências públicas, editais. Uhum. Esses editais, cara, eles servem pra financiar um maior tipo, uma grande quantidade, uma maior gama de projetos possíveis. Né? Tem o CNPq, né, que é o Centro Nacional de Pesquisas e tal. E tem uma série, agora começou, na verdade, a ter uma série de editais que tem como seus objetivos de financiamento projetos de audiovisual e até especificamente jogos. Porque no Brasil tem aquele erro comum das pessoas acharem que, cinema e jogo é a mesma coisa. Então acabava caindo sempre na mesma sacola lá, aí o que financiava cinema financiava jogo e tal. E isso dava uma concorrência meio desleal, porque a indústria de cinema no Brasil, ela é mais madura do que a indústria de games, né? Tem mais experiência e tal, então as pessoas conseguiram escrever projetos melhores e tal, mas agora isso começou a mudar um pouco, começou a ter editais específicos para audiovisual, com foco em game, ou com foco em cinema, ou com foco em teatro e tal, entendeu? Então assim, como é que funciona basicamente um edital? Você tem uma proposta do governo, que tem assim, você pode fazer um projeto com até tantos mil reais, com até tais e tais e tais rubricas que eles chamam, que a rubrica é com o que você pode gastar o dinheiro. Então você tem uma série de regras, é bem amarradinho, você não é aquela, não é uma coisa bangu, assim, que você vai e pega tudo e gasta dinheiro como você quiser, é um dinheiro público, então você tem que prestar conta. Mas você, basicamente, eles te dão dinheiro pra você desenvolver um jogo. Exatamente. Até outro ponto importante falar é que tem dois tipos principais de editais que são interessantes pra quem tá começando, tá? Tem o edital de fundo perdido e o de juro zero. O fundo perdido é aquele que você recebe o dinheiro e não precisa devolver. Eles te dão o dinheiro, você desenvolve o que tem que fazer, você mostra o que você fez, tem que mostrar o que você fez, senão você se ferra muito. Não, mas tem que ser uma parada decente, né? Não, pegar o dinheiro. Cara, isso. Exatamente. Você tem que pegar, você tem que mostrar, tem prestação de contas, é um negócio muito sério. Você fica com o nome mais sujo do que qualquer coisa se você não fizer. Uhum. É pau de galinheiro mesmo. Exatamente. Se você gastar tudo em mariola, como se diz no Rio de Janeiro. Tá louco. E também tem o juro zero, que é quando você está numa empresa que já está mais estabelecida e você sabe como você vai retornar esse dinheiro, você, só que você não tem o dinheiro, o montante naquela hora, você pega esse dinheiro pelo edital, fazendo a concorrência e tal, e você devolve ele, só que sem pagar nada mais por isso, entendeu? É quase que um empréstimo de pai, assim, entendeu? Uhum. Você dá e tal. Então, assim, mas no caso, pra quem tá começando, o mais legal mesmo é o fundo perdido, que é o que você pega e você não precisa devolver esse dinheiro, sabe? E como é que o cara que quer... Onde é que você procura isso? Onde é que você acha esses editais, cara? Cara, tem uma série de entidades aí do governo que tratam com isso. Tem a Secretaria de Cultura do Estado do Rio, que, pô, é bem famosa. Eu mesmo ganhei um edital na Secretaria de Cultura, até que me permitiu fazer o meu jogo de Xbox que a gente tá desenvolvendo. Uhum. Foi um edital que eu ganhei lá. Tem a Faperj, tem o CNPq. Ah, mas aí você tem que ir nos sites de cada instituição e catar. Isso, é isso. Tem que cavar. Isso, mas é bem fácil você achar. Lá tem, assim, linhas de fomento, aí tem lá tudo mais e tal. Se você for um pouquinho criativo, você consegue colocar o seu projeto, mesmo num edital que não seja específico para jogo. Uhum. Porque, na verdade, todo edital, todos os editais, eles sempre têm uma coisa clássica, que é edital de fomento à inovação. Eles sempre querem fomentar a inovação. Se você falar assim, eu quero abrir uma empresa de ônibus, mais uma, você não vai, a não ser que você faça uma empresa de ônibus inovadora em algum ponto, uhum, não vão te fomentar. Mas aí então, você pode, sei lá, pegar algo de audiovisual e colocar isso dentro de um projeto de jogo, por exemplo. Pode, é claro. Esse meu, inclusive, que eu ganhei, ele originalmente, ele citava que podia ser um projeto de game, mas era audiovisual, genérico, entendeu? Uh-huh. E você foi falar, não, vou fazer um jogo. Exatamente. E aí você pode vender o jogo lá na live e é teu dinheiro, a grana é tua? Não, é seu, o dinheiro é seu. O jogo é teu, eles só botaram uma grana pra você desenvolver e inovar e e fomentar a indústria aí no Rio de Janeiro, por exemplo. Por quê, cara? Porque no caso, pra eles, isso é legal porque isso gera emprego. E emprego gera o quê? Gera imposto. E gera imposto retorna, entendeu? Então, é uma troca legal. Futuro dos games no Brasil. Cara, olha só, eu acho o seguinte, eu acho que o brasileiro tem um potencial muito grande pra desenvolver jogo e jogo de qualidade. Porque a gente tem uma coisa que todo mundo fala, às vezes, como uma coisa depreciativa, mas que no caso dos games é importante, que é a criatividade, entendeu? E quando você faz um jogo independente... Eu pensei que tu ia falar do jeitinho brasileiro. Não, como é que porra? Criatividade depreciativa, rapaz? Ué, pô, jeitinho brasileiro, pô. Ah, tá, pô. A galera é criativa no jeitinho brasileiro. Sempre tem uma forma de fazer, de pensar, de contornar alguma... Ah, tá. Uma, não é? Não sempre tem uma forma. A galera sempre não pensa de uma forma de contornar. O futuro do mercado de games nacional, ele é muito certo... Porque a galera tá começando agora a perceber que você não precisa ter muito dinheiro para fazer. E agora eu acho que é um momento muito propício, porque você, como eu falei no início, você tem essas formas de você chegar na venda, no seu consumidor, muito rápido, entendeu? O problema só é não ser megalomaníaco. Você tem que começar pequeno. Você não vai conseguir, no fundo de uma garagem, de uma hora para outra, fazer um jogo enorme. O Tarquini pode dizer bem, ele demorou um tempão para conseguir ter essa infraestrutura que ele tem, entendeu? Que é um jogo que, pelo que eu já sei do Taekwondo, tá querendo competir como um jogo triple A. E tem a qualidade para isso. Mas as pessoas não podem achar que vão conseguir isso de uma hora para outra no fundo da garagem. Tem que começar aos pouquinhos. Uhum. Só para quantificar, Adriano, se você me permitir, 4 anos procurando investimento, 6 anos desenvolvendo. Olha aí. Pois é. Aí, 10 anos de história para conseguir produzir alguma coisa com qualidade, entendeu? E, pô, isso é muito. E ter conseguido é muito importante. É uma prova de que é possível, entendeu? Então, assim, eu acho que ninguém pode começar a pensar que vai fazer um jogo AAA na garagem, porque vai ser... Qual é o jogo AAA? O AAA é aquele jogo de top de qualidade, entendeu? Ah. É tipo, Jovem Nerd, assim, você conhece XXX. Tá, ótimo. Que também é um top de qualidade. Agora a gente tá nesse momento propício de que você pode, qualquer um, fazer um jogo simples. Pô, você vê, um jogo super tranquilo que vendeu pra caramba aí no iPhone é o famoso Angry Birds. É um jogo baseado em física. Qualquer pessoa, cara, eu digo qualquer pessoa no Brasil, poderia ter pego o seu kit de desenvolvimento do iPhone, ter feito aquele jogo e hoje em dia estaria milionário, entendeu? Então, assim, eu acho que se as pessoas tiverem a noção de que a gente pode fazer, e você conseguir fazer um jogo pensando, cara, eu tenho que fazer um jogo que vai divertir, eu tenho que fazer um jogo que a pessoa vai querer jogar de novo, e eu não tenho dinheiro pra fazer isso, então de onde que eu tiro o dinheiro? Ou você faz uma coisa simples e vai galgando passo a passo, lentamente e tal, ou então tenta um edital. Não é fácil conseguir um edital, eu te digo, já tentei um monte até hoje, só ganhei 2, tá? Um pra esse jogo de Xbox que a gente tá fazendo, que é o Guardião, que a gente até colocou já o demo dele no SB Games, que a gente teve stand lá, que vocês foram lá participar do campeonato de Taekwondo. O público tá carente disso. Você vê uma coisa legal feita no Brasil, as pessoas elogiam. Eu já vi várias pessoas elogiando, pô, Taekwondo, pô, vi uma foto e nem sabia que era um jogo brasileiro e tal, entendeu? Uhum. As pessoas falam isso, e isso é muito bacana, você ter esse feedback. Lá no stand da Ira também, o pessoal olhou assim, passava, olhava, ah, que jogo é esse? Jogo da live? Eu falei, tá, vai ser um jogo da live um dia, a gente tá desenvolvendo. Pô, vocês que fizeram, que bacana e tal. Muitas pessoas paravam no stand porque eu falava, pô, foi a gente que fez, entendeu? Uhum, assim, na verdade, o que inicialmente parecia como aquela coisa do preconceito do jogo brasileiro, tem mais a ver com a qualidade do que as pessoas fazem do que pelo fato de ser brasileiro ou não. Se você faz uma coisa com qualidade e as pessoas veem que é brasileiro, o pessoal tem orgulho, entendeu? Claro, pô. Eu já vi vários... Isso é muito... Mas é engraçado que as pessoas pensam assim, ah, jogo brasileiro e tal, tem muito preconceito, é que nem filme brasileiro. Cara, a Tropa de Elite tá aí pra provar que se você fizer um filme com uma qualidade legal mesmo, você não precisa ter efeito especial, você só precisa ter um filme bom e faz um sucesso absurdo. Entendeu? Uma história bem contada, né? O que você não pode é contar que o pessoal vai dizer assim, não, eles vão entender que porque eu sou brasileiro, eu passei por dificuldade, isso não existe. Claro. Não existe. Esquece isso. Você não pode menosprezar nunca, entendeu? Falar, exatamente. Ah, não, eu vou fazer só o que dá pra fazer, eu vou fazer esse pouquinho aqui, entendeu? Não, cara, faz com a cabeça global. Você tem que fazer com a cabeça global sempre. Você tem que pensar, pô, esse jogo aqui eu vou fazer, mas não é pra vender no Brasil, não. É pra vender no mundo inteiro. Então todo mundo vai olhar o meu jogo e tem que falar assim, pô, isso aqui é bom, entendeu? Até porque o brasileiro joga jogo do mundo inteiro, né? Exatamente. A diferença que ele tem é global. Exatamente. Uhum. Acho que o mundo inteiro tem que ser assim. Alguém que faz um jogo em qualquer parte do mundo tem que fazer um jogo pensando que é global. Porque a App Store, por exemplo, não é só do Brasil. Tem App Store do mundo. Quer dizer, tem a App Store brasileira, que é um lixo, mas... né? É uma porcaria, não tem nada. Não tem nem jogo, só tem entretenimento naquela coisa lá. Tanto que todo mundo que lança jogo por App Store já lança na brasileira e na americana, né? Claro, cara. Mas enfim, agora a Xbox Live veio pro Brasil, não sei se vocês sabem. Tem semanas isso. Sim. Exatamente. Então isso é legal. Mais oportunidade. Exatamente, oportunidade. Tarquini, jogo preferido? Meu jogo preferido de todos os tempos. Bom, na verdade, dois jogos preferidos de todos os tempos. Um, o Civilization. Olha aí o time, do meu time. Tem o Venerável Elite, que eu adorava, da MSX. Nossa, parabéns. Esse aí, o pessoal vai ter que coçar muita cabeça e procurar muita referência na internet pra encontrar. Mas enfim, vou ver que ali, entendeu? No final das contas, por que eu gosto tanto do Taekwondo? É esse sonho de fazer um Elite multiplayer, que tem a parte interior da estação. grandão, que tem um monte de coisa e tudo mais. Então, de qualquer maneira, quer dizer, você pode então fazer aquele merchan básico. O jogo Orconcourt pra mim é o Taekwondo. Olha, cara. Vamos estar em Closed Beta ainda no dia 3 de dezembro, mas as inscrições é só ir pro site, né, do taekwondo.com.br, taekwondo é com K. Você se inscreve e a gente vai chamando as pessoas à medida que o Closed vai crescendo. Vamos chamando novos usuários, vamos chamando mais gente. Eu convido seus amigos, chame a sua vizinha, avise o seu pug, se você tiver um, e esteja no Taekwondo. Excelente, muito bom. Adrian, teu jogo preferido? Cara, na moral, Diablo 2. Gosto muito. Porra, gosto, olha, muito de... clique, clique, clique, clique, cara, clique. Você não gosta, não? Eu gostava, na época eu gostava. Cara, eu jogo até hoje, cara. Eu gosto muito mesmo. Sabe pra mim qual é o principal do Diablo 2? A coisa que eu acho mais sensacional é que cada vez que você joga, ele muda todos os mapas e todos os inimigos de posição. E você nunca tem uma partida igual a outra, cara. Isso é sensacional. Mas tem, ó, outro jogo também que eu gosto muito. Não sei se vocês conhecem, Shadow of the Colossus. Lógico. Ah, não, lá vai o Azaghal. Eu sabia. Puta que pariu, fudeu. Nunca me enganou. Por que que você foi falar? Por que, cara? O que que foi? Qual o problema? Eu acho um absurdo. Eu acho esse jogo, cara, um absurdo, cara. Por que, cara? Olha só, os colossos estavam lá, tranquilões, dormindo. O cara foi... acordou, eles não estavam destruindo o Rio de Janeiro, não estavam fazendo nada. Estavam dormindo, o cara foi lá, acordou Colossus pra matar, cara. Ele achou uma absurdo. Raça, uma espécie inteira. Por causa de uma mulher, cara. Ele achou absurdo. Eu acho absurdo, cara. Daqui a pouco eu vou fazer The Shadow of the Black People, The Shadow of the Jews, porque é igual, cara. Vamos atacar uma raça inteira só porque ela é diferente. Não, mas sério, sério. Você completou o jogo? Chegou a zerar o jogo? Não, cara, eu não participo desse tipo de comportamento. Ele acha absurdo. Eu não vou dar spoiler, não, cara. Não, ele, eu já falei pra ele como é que é o final. Ah, falou pra ele o motivo com ele? Ele não se conforma mesmo assim. Se conformou ainda. E o seu, Azaghal? É que nem no final circuncisaram o Hitler, whatever. Né? E não. Também gosto do Guardião, que é o nosso jogo de Xbox, que, pô, cara, já passei um final de semana inteiro jogando aqui. Olha aí, o Jabá. Ele num churrasco aqui, ó, o Jabazinho básico, mas... O churrasco, cara, tava ruim, hein, então. Cara, uma boa, sério mesmo. E você, Jovem Nerd, qual é o seu jogo preferido? Porra, tantos. Eu vou dizer que o Civilization é um jogo que sempre me cativa. Joguei todas as versões, desde a primeira, que era um mapa horroroso, a coisa de DOS e tal, que eu fiz a porra dos mares subirem de tanto ataque nuclear que eu fiz, né? Aquela porra. Caraca. Eu sou um fanático por Civilization, todas as versões, cara. Excelente. Jovem Nerd, destruindo o mundo há 20 anos. Mas, Azaghal, seu jogo favorito? Eu gosto bastante de jogar buraco, cara. É bem divertido.